Olha aí, gente boa, agora não vai dar pra atender. Tá ligado no som, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, eu solo, depois ou sinal e você grava o recado, combinado?